Eu não queria ser assim, mas o sistema me criou. Morador da favela implantando terror, representando o terror. Se é pelas favelas eu vou aonde for. Eu não queria ser assim, mas o sistema me criou. Morador da favela implantando terror, representando o terror. Se é pelas favelas eu vou aonde for. Quantos de nós que não sonhou com os dólares, os plaquê, ser a estrela principal nos programas de TV? Mas a rua me mostrou que pra nós tudo é diferente. Sem vaga nas escolas eu aprendi a trocar os pente. É fácil me julgar sentado num banco de couro, com ar e direção, os cordão que é puro ouro. Nem se liga no esgoto rasgando a frente de casa, ou as roupas enroscadas nos ouriços, nas muralhas. O bagulho vem na maldade, os moleque na migué, preparado pra fazer os verme voltar de ré. Solta o rojão e avisa que tá descendo. Quem é de verdade pode pá que nós tá vendo. Mais justiça e liberdade, igualdade para todos. O que é pra Pedro é paixão, pelo certo sem enrosco. Disciplina na quebrada, postura na caminhada, é o justo e o correto sem admitir falhas. Quem não queria ver seu filho frequentando a escola, em vez de tacas, toca ninja explodindo as giratórias? Mas que escola, pra nós não tem essa opção. Hoje os moleque ostenta com os fura na mão. Sem estrutura em casa, a rua vai ensinar, sem o mesmo carinho que o pai e a mãe tem pra dar. Quantas que vai no pente, onde é que destrava? Que eu puxo o carrinho e plop no meio da cara. Quem bateu o martelo e me ripou num montão, nenhum momento pensou se eu tive outra opção. Quantas vezes olhando as vitrines castelando, um Nike, uma prata, uma barreta, uns pano, ou na concessionária, um golfão bem chavoso. Imaginei no peão, rebaixado com as 18. Mas o mundão é traiçoeiro e a gente se engana. Várias noites tentei ver a lua pela ventana, pra onde olhava só vendo grades e muros. O corre atrás do sonho atrasou o futuro, mas tamo firme na rocha. Os leal não se esconde, sem medo das trancas ou dos peão de bonde. Enquanto o sangue pulsar, nós vamos bater de frente em prol da revolução, sem quebrar a corrente, na pura calma. Mas se precisar, nós bota o terror. Se é pelas favelas eu vou aonde eu não queria for. Ser assim, mas o sistema me criou. Morador da favela implantando terror, representando o terror. Se é pelas favelas eu vou aonde for. Eu não queria ser assim, mas o sistema me criou. Morador da favela implantando terror, representando o terror. Se é pelas favelas eu vou aonde for. Se é pelas favelas eu vou aonde for. Se é pelas favelas eu vou aonde for.